gods rock and roll. Bem-vindos à primeira emissão da Hora do Chifrudo, o segundo dos programas temáticos aqui da World of Metal Radio. Como o nome indica, como o genérico indica, vai ser totalmente dedicada ao black metal. E vamos mudar um bocado a forma de fazer as coisas. Vamos fazer uma emissão seguida, sem interrupções, onde eu vou falar no início e vou falar no fim, dizendo falando um bocado e dizendo a setlist do programa. Portanto, vamos começar com os Ancient Wisdom. Vamos ouvir o primeiro tema do álbum And the Physical Shape of Light Bled. Vamos ouvir Preludium, Lucifer, Aed, Gadol, Leolum. E depois vamos passar para os russos, Cerebrium, com a música Song When I'm Dead, do álbum When I'm Dead, o mesmo nome. Uma proposta mais dentro do Black Doom. Depois passamos para os Chromecrack, os irlandeses que lançaram o seu segundo álbum. Vamos ouvir Illusions of Dark Majesty. Passando para a proposta de industrial, a mistura de black metal com industrial, vamos ouvir Spectre, com o tema do seu quarto álbum, The Art of Disappear. Vamos ouvir Your Flesh is a Relic. Passamos para os holandeses Ibex Angel Order, aliás. Vamos ouvir The Terrible One, o tema retirado também da estreia High ou One, conforme a perspectiva. Passamos para o split dos IC Rex, os finlandeses, com os Saturnian Mist. Vamos ouvir dos IC Rex, vamos ouvir Imni Suore Tua Hale. O meu finlandês continua espetacular, não é uma coisa que não sofreu alterações com os anos. E dos Saturnian Mist, vamos ouvir The Feast of Satan. Continuamos com uma lembrança de 2012, os ingleses Isenscore, com o tema The Pool of Nerthus, retirado do álbum Monai Feeling. Acho que isto é em inglês arcaico, quer dizer qualquer coisa com The Time of Full Moon. Passamos para Towers of Silence, com o tema Perpetual Abyss, dinamarqueses. Ou melhor, peço desculpa, Star Wars of Silence, não faço a mínima ideia de quem são, mas julgo que seja retirado de uma demo recente. Os dinamarqueses são os Darlik Stemning, com o tema Timer, e é retirado do álbum Jeg Elsker Beton. E terminamos com Astarte, retirado do álbum Sirens, de 2004, elas que mudaram, ou encerraram, ou mudaram de nome para Loth. E vamos ouvir Black Mighty Gods. E esta vai ser a Hora do Chifrudo. Enjoy! E esta foi a Hora do Chifrudo, onde passámos uma hora de black metal dentro de algumas das suas muitas vertentes. Começámos com os Ancient Wisdom, com Preludium, Lucifer, Aeth, Cadol, Liolum. Passámos para os russos Cerebrum, com a Song When I'm Dead. Os irlandeses Chrome Croix, Illusions of the Dark Majesty, o do francês Spectre, que acabaram de lançar um álbum de arte, To Disappear. Ouvimos Your Flesh is a Relic. Passamos para os Ibex Angel Order com The Terrible One, passando de destaque ao Split Liber Saturni Apocryphon of Saturnian Rex, o split que juntou os Easter Rex e os Saturnian Mist. Os Easter Rex, ouvimos Imni Surele Tuarla, este finlandês mata-me, e dos Saturnian Mist ouvimos The Feast of Satan. Passamos para os ingleses Isenskur, The Pool of Nerthus, os Towers of Silence com Perpetual Abyss e os Darwick Stemning com Timer. E acabámos de ouvir as gregas Astarte, um conjunto que era composto exclusivamente por mulheres, tocava black metal, acabaram há pouco tempo, ou mudaram o nome para Loth. Portanto, ouvimos a start do álbum Sirens e ouvimos a música Black Mighty Gods. Esta foi a Hora do Chifrudo. Vamos estar aqui sempre terça-feira às 9, das 9 às 10, e vai passar em repetição. Ainda estamos a estabelecer a grelha de programação, mas em princípio vai passar em repetição das 9 às 10 da manhã e possivelmente da 1 às 2. Até para a semana, Hora do Chifrudo. Rock and roll!